Eis os grandes prenúncios da volta de Cristo diante de nós. As nações guerreando e os povos clamando em uma só voz. Sei que é triste dizer, mas a paz mundial é uma coisa remota. Só os salvos entendem, tudo está escrito, Jesus está às portas. O cruzeiro morreu, o cruzado não deu, é triste a situação. A pobreza aumentou, o desemprego chegou, só Cristo é a solução. Mas feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, proclamemos agora. O Brasil deve ouvir que o seu Deus é o Senhor e não uma senhora. Nunca vi prosperar um país cujos povos a outros deuses adoram. Quando lhes vem o mal, eles dizem que é bem, não se humilham nem choram. Carnaval é maligno, a macumba maldita, mas sorrindo praticam. O evangelho é pregado, mas não querem ouvir, até a Deus criticam. O cruzeiro morreu, o cruzado não deu, é triste a situação. A pobreza aumentou, o desemprego chegou, só Cristo é a solução. Mas feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, proclamemos agora. O Brasil deve ouvir que o seu Deus é o Senhor e não uma senhora. Deus castiga esse mundo com fome, terremotos, grandes secas e enchentes. Só alguns se humilham, mas bilhões de rebeldes ficam como inocentes. Cada dia aparece uma nova moléstia, assolando e matando. Só há uma saída, é aceitar Jesus Cristo, mas estão recusando. O cruzeiro morreu, o cruzado não deu, triste a situação. A pobreza aumentou, o desemprego chegou, só Cristo é a solução. Mas feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, proclamemos agora. O Brasil deve ouvir que o seu Deus é o Senhor e não uma senhora.